Que barulhão é esse? A terra tá toda tremendo? É um terremoto? Não, é o elefante! O elefante vinha andando na floresta devagar. Deu uns passos para frente, Saturna, aí teve que parar. Porque ele viu um rato que corria pelo chão. O elefante levou um susto daqueles, quase morreu do coração. E o elefante pula pra frente, e o elefante pula pra trás. E o elefante pula pro lado com pavor do roedor. E o elefante agora corre pra frente, e o elefante corre pra trás. O elefante corre pro lado com pavor do roedor. O elefante vinha andando na floresta devagar. Deu uns passos para frente, Saturna, aí teve que parar. Porque ele viu um rato que corria pelo chão. O elefante levou um susto daqueles, quase morreu do coração. E o elefante pula pra frente, e o elefante pula pra trás. E o elefante pula pro lado com pavor do roedor. E o elefante agora corre pra frente, o elefante corre pra trás. O elefante corre pro lado com pavor do roedor.